baixinho. Luan quer bodo, Luan quer bala, Luan quer bolo, Luan quer bala, Luan quer bodo, Luan quer bala, Luan quer bodo, Luan quer bala, Luan quer bodo. Vai Luan, vai chagala, oi, vai Luan. Vai Luan, vai Luan, vai Luan,